Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Anos 60, aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 11 de março de 2012, são agora 18 horas. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o seu programa Anos 60. Estamos a ter vindo a dizer há algum tempo, estamos a dedicar à música da Grã-Bretanha, ou do Reino Unido, para ser mais correto. O Reino Unido, que nos traz então várias obras, neste caso todas elas de 1963, mas as modernas geral já foram de 65, de 66 e também de 67, serão ainda de 64 e de 68, para lá destas que aqui escutamos hoje de 1963. Temos aqui algumas obras interessantes para ouvir, desde logo uma que creio que já irá para a segunda parte, é cantada em francês. Foi talvez das poucas músicas francesas que teve um sucesso deste género no Reino Unido. Vamos ouvir Take These Chains From My Heart, música de Ray Charles, para ouvir também os The Bachelors com Charmaine, e por fim She Loves You, a música dos Beatles, eles que em 1963 já tinham um sucesso descomunal. Esta música é apenas uma das várias que Sunny esse ano fez muito sucesso no Reino Unido. Ainda hoje, apesar de já estarem extintos há muitos anos e de terem acabado todos vivos enquanto ex-Beatles, já eram conhecidos e continuam a sê-los como os reis de Liverpool, os Beatles. Mas já vamos ficar então com Take Take These Chains From My Heart, a música de Ray Charles, para ouvir então a partir de agora. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love too. Take these chains from my heart and set me free. Give my heart just a word of sympathy. Be as fair to my heart as you can be. Then if you no longer care for the love that's beating there, Take the chains from my heart and set me free. Take the chains from my heart and set me free. Just for you, Charmaine. I wonder why you keep me waiting, Charmaine. Why, Charmaine? Cries in vain. Cries in vain. I wonder when bluebirds are mating. Will you come back again? And I wonder if I keep on praying, will our dreams be the same? Be the same. I wonder if ever Charmaine, for you. I wonder why you keep me waiting, Charmaine. My Charmaine. My Charmaine. My Charmaine. I wonder when the bluebirds are made. Will you come back again? And I wonder if I keep on praying, will our dreams be the same? Be the same. I wonder if ever Charmaine, for you, just for you, I'm waiting, my Charmaine, for you, just for you. Super Music. With a love like that, you know you should. Músicas muito interessantes para ouvir já de seguida nesta edição do nosso Anos 60. In Dreams é como se chama a próxima melodia, de Roy Orbison, cantor norte-americano, mas como já também já fiz aqui referência várias vezes, o facto de ter sido sucesso no Reino Unido não quer dizer que tenha sido lançado no Reino Unido esse ano, nem que tenha de ser um cantor do Reino Unido. Pode ser de país qualquer, não é? No caso, até era norte-americano. Roy Orbison, peço desculpa, com In Dreams. Para ouvir também a música From Jack to a King, de Ned Miller. Para ouvir também a música dos The Jerrys and the Pacemakers, o tema I Like It. É um tema interessante este e muito engraçado para ouvirmos daqui a pouco, nesta edição, para este domingo, 11 de março de 2012, do programa Anos 60. A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. Your heart. just a little while, I thought that I might lose the game. Then just in time I saw the twinkle in your eye. From a jack to a king, from loneliness to a wedding ring, I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. More fun, more music. The way you tickle my chin, and I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie, and I like the way you're winking your eye, and I know I like you. You know I like you. Do that again. You're driving me insane. Kiss me once more. That's another thing I like you for. I like it, I like it. I like the funny feeling being here with you. And I like it more with every day. And I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. I'm asking you, what do you wanna do? Do you agree that the world is made for you and me? I like it, I like it. I love the funny feeling being here with you. And I like it more with every day. And I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. Estamos já, estimados ouvintes, muito perto do término da primeira parte do ano 60. Depois destas três músicas que vou anunciar, seguir-se-á um breve intervalo para lhe fazermos então companhia depois para a segunda parte. Vamos ficar com Get Ares e Tony Min. O tema chama-se Diamonds. Mantemos o ritmo com Cilla Black e o tema Love of the Loved. E por fim, vamos ficar com Austin Wells e The Marksman, o tema Only the Archers. São as últimas três músicas da primeira parte do nosso ano 60. Daqui a pouco vou voltar para aquela que será então a segunda parte e que espero sinceramente seja do seu integrado. Para já, ficamos com estas três músicas com ritmos muito acelerados.

Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música de baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma casa portuguesa de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do anos 60. Estes são os sucessos que fizeram sucesso naquela altura, passando o plenagem, como é lógico. Fizeram sucesso e que sucesso? Neste caso, no ano de 1963, no Reino Unido. Fechamos a primeira parte com Austin Wells e Marksman. Vamos abrir com uma música que não só foi sucesso no Reino Unido, como em todo o mundo. Não só a música, mas também o próprio intérprete. My Kind of Girl, a música de Frank Sinatra, fez sucesso no Reino Unido no ano de 1963. Para ouvir também Just Listen to My Heart, a música dos The Sputnik, e por fim a música francesa dos Singing Nam, chama-se Dominica. É uma música interessante esta, que vamos então ouvir. Também fez muito sucesso em França, mas aqui o que importa hoje é mesmo o sucesso do Reino Unido. Estávamos no ano de 1963, quando essa música e outras duas faziam também muito sucesso. Uma delas chamava-se My Kind of Girl, era de Frank Sinatra e começava assim. She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She is wise, like an angel's wise, with eyes like an angel's eyes, and a smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl. A pretty little face, that face just knocks me off my feet. A pretty little feet, she's really sweet enough to eat. She looks like an angel looks. She cooks like an angel cooks. And my mind's in a kind of whirl. To my mind, she's my kind of girl. Face

tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, ils ne parlent que du bon Dieu, ils ne parlent que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, mon bon père, regarde-nous simples et gais, pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Dominique, música anterior que acabamos de escutar, dos Singing Now, agora vamos ficar com Mark Winter, que nos traz o tema It's Almost Tomorrow. É a primeira música da segunda sequência e da penúltima sequência de três temas do nosso anos 60. Para ver também, Brian Poole com uma banda que competiu com os Beatles, num estúdio, os The Tremolos. A música chama-se Do You Love Me? Os The Tremolos, na altura, foram os preteridos, aliás, foram os preferidos, e os Beatles, os preteridos. Haveriam de tornar-se os segundos um sucesso inigualável, e como é lógico, nem os The Tremolos de lá chegaram. Aliás, os The Tremolos que ainda hoje existem e já lançaram ao todo 46 álbuns para os best-ofs. Vamos ficar por fim com A Ilha dos Sonhos, Island of Dreams, os The Springfield. É uma banda de sucesso, não só no Reino Unido, mas também em toda a Europa e nos Estados Unidos da América. E estas são as três músicas que vamos ouvir antes das minhas despedidas nesta edição do nosso Anos 60. My dearest, my darling, tomorrow is near. The sun will bring showers of sadness, I fear. Your lips won't be smiling, your eyes will not shine, for I know tomorrow your love won't be mine. It's almost tomorrow, but what can I do? Your kisses all tell me your love is untrue. I'll love you forever till star cease to shine, and hope someday, darling, you'll always be mine. Your heart was so warm, dear, it now has turned cold. You no longer love me, your memories grow old. It's almost tomorrow, for here comes the sun, but still I'm hoping tomorrow won't come. Want me around, but now I'm back. to let you know that I can really shake 'em down. Música que ainda vamos ouvir já de seguida e que vai iniciar a última sequência do nosso anos 60 é de Freddy e os Sonhadores, ou seja, Freddy and the Dreamers. Para ouvir também Bobby V com o tema The Night Has a Thousand Eyes. E por fim, a música Don't Talk to Me, de um colosso da música à escala mundial, Cliff Richard. E é então com Cliff Richard que fechamos as portas de mais uma edição do Anos 60. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde de noite na companhia do Canal 2 da sua rádio internacional já decidida. Chega mais uma edição do programa Carlos Pitti, produzido pelo próprio Carlos Pitti. Tenha então uma boa tarde ou boa noite, como preferir, e até ao próximo domingo. You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you don't know. All the trees were made for little things that sing and fly. And the sun was made to burn so bright and light. Blue sky, pretty eyes were never made to cry. They were made to see. When I held you in my arms, I knew that you were made for me. You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you don't know. All the flowers in the fields were made to please the bees. For the fish, yes, someone made the rivers and the seas. Every hand was made to hold another tenderly. When I kissed you on your lips, I knew that you were made for me. You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Pretend that you don't know. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. You were made for me. Everybody tells me so. You were made for me. Don't pretend that you don't know. Was made to hold another tenderly. When I kissed you on your lips, I knew that you were made. You were made. You were made for me. Canal 2. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. If you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you are true to me, so remember when you tell those little white lies at the night has a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you are true to me, so remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry, cause your game I'm gonna play. Find out without really trying, each time that my kiss is stray. Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes will see me through. And no matter what I do, I could never disguise. thousand eyes. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. If he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do. Don't talk to him. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. Lying again. Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Your love for me proves strong while we are far apart. So just remember what I say and trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a whim. Just close your eyes and count to ten. Think of me again, but don't you talk to him. You want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him. If you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me grow strong while we are far apart. Oh, oh. So just remember what I say, trust in me while I'm away, for I'll be true. Just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a whim. Merely a whim. Close your eyes, count to ten, think of me again, but don't you talk to him. Thank you.